A gente já falou várias vezes que é necessário a gente redefinir conceitos. Que nós temos conceitos pré-estabelecidos em nós, enraizados, e que a gente precisa modificar esses conceitos. Porque a gente necessita disso para andar, andar para frente, para evoluir. E nessa questão dos conceitos, a questão do trabalho, a gente entende o trabalho como uma obrigação material que a gente tem por um período de anos. A gente trabalha pensando nisso, mediante um retorno financeiro e pensando que no futuro a gente não precisa mais trabalhar. Bom, de acordo com essa lei do trabalho que a gente está tratando hoje, ela não é nessa mesma ideia, nessa mesma direção. A lei do trabalho, que é falada aqui, que é uma lei universal, não é uma lei que está escrita, é uma lei que está no universo e que todos nós fazemos parte dela, ela nos diz que o trabalho é necessário para nós encarnados, pela parte física, material, mas também é necessário para o espírito que habita esse corpo. É necessário para o material, porque nós temos necessidades materiais de alimentação, de vestuário, de uma casa, um teto para nós morarmos. Outras tantas necessidades que a gente foi criando ao longo dos anos e que aumentaram a nossa necessidade de trabalhar. De trabalhar para poder ter esse retorno para suprir essas necessidades. Mas o espírito também, ele tem essa necessidade do trabalho, porque através do trabalho ele está desenvolvendo a inteligência. Através do trabalho ele está desenvolvendo a educação. Ele está aprendendo nas relações com aquelas outras pessoas que fazem parte daquele dia a dia dela. Então o trabalho, mais do que um meio de nos sustentarmos, ele é uma necessidade moral, necessidade do espírito. Se fosse apenas uma necessidade material, aquelas pessoas que nascem já com recursos financeiros suficientes para se manterem ou para manterem também a sua família, então elas estariam isentas do trabalho, não precisariam trabalhar. Então seria uma contradição com a lei de Deus. Ele não fez alguns para trabalhar e outros para não. Todos temos a mesma necessidade. Mas aquele que tem os recursos necessários para se manter, ele tem outras obrigações. Ele talvez não precise se dedicar na questão material, de ter o recurso, podendo então se dedicar a outras tarefas. Aqui no Evangelho, ele até nos diz, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. Eu falei em redefinir conceitos. Toda ocupação útil é um trabalho. Os trabalhos não remunerados são trabalhos. São úteis. Estão sendo úteis para mim ou para outra pessoa. O que a gente vai dizer de uma mãe que trabalha dentro da casa dela? Que está cuidando de uma família? É um trabalho. É um trabalho e muitas vezes não é reconhecido. Muitas vezes é um trabalho bem maior do que outros trabalhos que são vistos. Aqui no Evangelho, no capítulo 25, ele nos diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Ele quer dizer com isso que, através do nosso esforço, da nossa insistência, do nosso trabalho bem direcionado, a gente sim alcança aquilo que a gente necessita, muitas vezes não o que a gente quer, aquilo que a gente necessita. Porque Deus, sendo Pai bom e justo, assistindo a todos os seus filhos, reconhecendo o esforço que cada um está fazendo na busca da melhora interior, não exterior, é claro que a gente está movendo sempre energia. Em tudo que a gente está fazendo, no trabalho que a gente está realizando, a gente está movendo energias. Quando a gente faz a coisa com sentimento, com consciência do que a gente está fazendo, a gente está movendo uma energia positiva. E nós somos os primeiros beneficiados. Aqueles que estão à nossa volta, poderíamos dizer que são os segundos. São beneficiados indiretamente. Tudo aquilo que a gente está fazendo está surtindo um efeito. Tudo aquilo está sendo trabalhado. Aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala só sobre a lei do trabalho, um capítulo bem curto, um capítulo de 3 páginas apenas. E ele nos fala do porquê nós precisamos trabalhar, principalmente para o Espírito, enquanto nesse plano das necessidades que nós temos, de através do trabalho, através do suor, a gente adquirir valores, não só apenas valores materiais, mas valores como virtudes. Ele nos coloca, através de várias situações, o que nós precisamos. Que ainda, enquanto aqui encarnados, temos sim necessidades físicas para suprir, não só nossas, muitas vezes, dos nossos pais, que não têm, às vezes, mais condições físicas de trabalhar, mas que têm necessidades físicas. E como seria se não tem mais condições? Então, cabe àqueles que têm essa condição ainda física de prover as necessidades deles. E ele nos coloca, na última pergunta, que isso, nós ainda estamos longe ainda de compreender, que através da educação, mas não a educação intelectual, que a gente tanto bate, mas a educação moral. Quando a gente compreender a necessidade da nossa existência, quando a gente compreender a necessidade de todos aqueles que estão do nosso lado, quando a gente conseguir ver esse conjunto como um só, as desigualdades primárias que a gente tem ainda aqui, elas vão desaparecendo. Quando um consegue fazer pelo outro, como foi dito, né? No momento em que a gente pensa em fazer, é porque aquilo ainda não está enraizado de uma forma automática e espontânea na gente. Então a gente ainda tem, às vezes, que raciocinar, pensar em fazer. Quando a gente, pela prática, pela cristalização dos valores, quando a gente conseguir colocar isso dentro de uma maneira definitiva, a gente esquece das nossas necessidades. Porque as nossas necessidades, elas vão ser supridas automaticamente, fazendo, quando a gente está fazendo pelos outros. Essa felicidade que a gente sempre fala, que está sempre buscando através do material, do material, do material, e que a gente nunca alcança, ela vem automaticamente quando a gente consegue transmitir para aquelas pessoas que a gente às vezes nem conhece, consegue passar, fazer alguma coisa por elas. Hoje ainda, umas coisas são interessantes, né? Porque os títulos, eles surgem com antecedência. E hoje, abrindo lá no local de trabalho, uma página do local de trabalho, encontrei um artigo de um colega que falava as virtudes no trabalho. E então, primeiramente, eu li para ver se se adequava até com o que a gente teria que tratar hoje. E é interessante porque não é uma visão, ou pelo menos não sei se é, né, uma visão espírita da maneira de ver o trabalho, mas é uma visão que se encaixa no pensamento que a gente quer colocar. E ele pergunta, na primeira frase, por que trabalhar? Para ganhar dinheiro, pagar contas, é uma possibilidade. Para ter conforto e segurança, outra. Para se realizar como sujeito no mundo, mais uma. Dentre muitas possíveis. O fato é que todos que trabalham, trabalham com algum objetivo. Logo, o trabalho é um meio e não um fim. Mas se o trabalho é um meio, pode-se utilizá-lo para diversos fins. Além dos já citados, se faz oportuno considerar o sentido do trabalho no aperfeiçoamento das virtudes. E essa perspectiva é, antes de tudo, uma forma de elevar a eficiência, partindo dos valores de base que inspirem e sustentem as nossas atitudes. Contudo, o que são virtudes? Virtudes, por assim dizer, são hábitos bons. Aristóteles, há mais de 2000 anos, afirmava que a felicidade do homem está na prática das virtudes, e não no dinheiro, no prazer ou na fama. O que significa que para o homem ser feliz, deve procurar ser virtuoso e ter bons hábitos. De fato, todo problema humano está relacionado à falta de virtude. A tristeza é falta de virtude na esperança. A insegurança, a ansiedade, são faltas de virtude na virtude da confiança. O não saber perdoar é falta da virtude humildade. Há dezenas de virtudes: sinceridade, alegria, justiça, ordem, generosidade, magnanimidade, bondade, simplicidade, paciência, entre muitas outras. Crescendo em virtudes, tudo se torna melhor, tanto no trabalho, como em casa, no trânsito, em tudo que se faz. Porque quando a gente está trabalhando essas questões, a gente não separa os locais que a gente está. Somos nós que estamos nos qualificando e nós carregamos isso eternamente. Nós carregamos onde quer que a gente vá, em todas as manifestações que a gente tem. São aquelas que dão estabilidade e credibilidade à vida. Não se é bom porque se fala que é bom, mas porque se faz o que é bom. Alguém que se esforça para ser bom, sem um enraizamento das virtudes, é como alguém que corre bem, mas na direção errada. Ele até continua mais um pouco. Mas é interessante, né? É uma visão fora dos nossos livros, mas que vem nos dizer algo bem semelhante. Que através, então, desse esforço contínuo, aonde a gente está trabalhando virtudes individuais em cada um de nós. Em tudo que a gente faz, nos trabalhos, como diz, toda ocupação útil é um trabalho, tudo que a gente faz, a gente está deixando a nossa marca. É como se fosse um carimbo. Fui eu quem fiz. E às vezes a gente não se dá conta do que a gente está fazendo. Não percebe que a qualidade daquele momento, não só no trabalho, né? Vamos até sair daquela ideia de trabalho no trabalho, mas na nossa casa, com as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente está sempre colocando a nossa marca. A gente está sempre deixando escrito ali um pouco de nós. Fica na consciência daquela pessoa uma ideia da nossa representação, assim como nós temos dos outros, né? A gente acaba compreendendo as pessoas através do que elas fazem. Então, mais do que a gente pensar no trabalho como uma necessidade material, de alguns anos apenas, ela é um trabalho do espírito. Quando a gente desencarna, se a gente está bem encaminhado, vamos dizer assim, a gente não vai ficar ocioso no plano espiritual. Tem muito trabalho para ser feito do outro lado. Aqui nas escolas, nos hospitais, são lugares de auxílio, mas porque tem trabalhadores dentro fazendo alguma coisa. No plano espiritual também. Todos nós temos sempre alguém ao nosso lado, nos auxiliando. E esse alguém é alguém que não parou, não sentou, não disse agora eu estou no paraíso, naquela ideia, naquele conceito que tentaram nos passar há muito tempo. Então, o espírito não tem descanso, o espírito tem trabalho. Como diz ali, toda ocupação útil é um trabalho. Então, fazendo pelos outros, estamos nos ocupando de uma forma útil e estamos aprimorando a nós mesmos, principalmente. Sempre que a gente está fazendo pelos outros, a gente está fazendo também por nós. Somos os primeiros.